Terra 2019. Meu ambiente 347-340, alternativa com. Tem minha autonomia? 3940. Segue táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre em 1-1895, QNH 10 no 7. Salve, o TAM 3897, pushback estacionamento no 5. 3897, no portão 5, está autorizado, chame cidade. 3897, pushback estacionamento, 3897. Torre, o Romeu, o meu Golf, muito boa noite. Rips, Romeu Golf, visual com a pista no 7? Negativo, completamente visual. 7, pouso autorizado, pista no 7, vento 1 a 50 graus, 5 horas. Eu vi pouso no 7, Romeu Golf. Xané 6201, na ponte espera da 10, pronto. Oi, Xané 6211, autorizado, linhagem de decolar. Pista no 0, vento 1 a 0 graus com 5 horas. 0,53, chame 199, decimal 8, com voo. TAM, 18-97-209 a bordo, 3h57 já está na minha, Otena Galeão solicita táxi. Galeão, confirme. 209. Chegue via Índia Alfa no ponto de Esperadão 0, torre 1, 1895, GNH 1098, então 3897. Índia Alfa 1295, 1018, 3297. Meu grupo, seu solo foi 5-4. Com as frequências de voo. Com 3629, segue táxi via Engine Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QRH 1008. Alpha, ponto de espera 1895, ponto de espera 1895. Mike Bravo informe, good night, you have the field site? We have the airfield in sight, Mike Bravo informe. Okay, come back short final, runway 17. Call you back short final, runway 17, Mike Bravo uniform. Wait to wait on 4. Runway 4, now you're going to 8 on 4. Okay, yeah? Our intention is to land MFA April number 5, Mike Bravo uniform. Roger. Mike Bravo informe, clear to land on runway 17, wind 150 degrees, 06 knots. Clear to land, runway 17, Mike Bravo uniform. Torre, Eltan 3897, está pronto, pode esperar dando zero. 3897, vento 150 graus, 62 de nós, autorizado, alinhar e decolar, pistão na zero. Alinhar e decolar, pistão na zero, Eltan 3897. Boa noite, Papa Romeo Whisky Golf Oscar. Boa noite, Whisky Golf Oscar, prossiga. Estabilizado, senhor, a nossa intenção era cancelar e ingressar uma perna base pela direita da 17, que o senhor autoriza. É, será autorizado, chame para modificação, tem condição de fazer uma base curta? Afirmativo, dá para a gente propõe a modificação e vai girar esquerda para ingresso na base da 17. Modificou o 5-8, porém deixa para fazer uma base mais próxima, após passar o externo, ok? Primeiro, Matheus. short final runway 17, Mike Bravo in front, landing gear is down and landed. Roger, clear to end, Mike Bravo in front. Clear, Mike Bravo in front. Vai 3629, posso ficar pronto. Meia, dois, nove, três, olha, e mantém, pista no zero. E mantém, 3629. Oi, Salvador, Papa Romeu, Zulu, Delta Lima. Zulu Delta Lima será o número 2 para pouso pista no 7, inicialmente intercept a final na final da SEASA, final da no 7, na final da SEASA e agora do SUS. E aí, Rio? Externo, autoriza gerar a base da no 7? Afirmo. Luiz que Golfe Oscar. Gire base, informe girando baixo trabalho. Montaremos girando baixo trabalho. Roger, underground at 00. Locate frequency at point on the match. 3897 decolou aos 2100. Chame 19-8, com o 19-8, manda lá. Conove, autorização Guarulhos, sem informação óptica. M259, Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via Antas 190. Após sair conforme, decolada 190, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Mótica. 198 controle, 5422 o transponder. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Pesolo 1-0, depois conforme mostra, decola pista 1-0, primeira curva à direita, saída da Eoleta Máquina. 119.8, transponder 5422, posição 8, é o Xanã 62, pronto. Chamando correto, apenas confirme sua roda, Pesolo 1-0, após Tango Bravo Eco. Afirmo. Estime para fugir em estacionamento, posição 09. Amanhecer. Zulu Delta Lima, está igual com o tráfego número 1 na sinal da 7? Afirma. Progresso na sinal e aguarde instruções de pista livre. Ventura 50 graus, 502 graus. Sim, Zulu Delta Lima. Fiosca Solo 03, libera a direita, já estacionando a Baeté, frequência livre, boa noite. 3629, decolou 03, chame 19-8, boa. 629, chame o controle, bom voo. Lu Delta Lima, pista 17 livre, pouso autorizado. Livre 17, vou. Sai para qual parte, rapaz? Parte 5, senhor. Salina, Solo 05, frequência livre estacionar, boa. Voo no 236, chamou para cópia? Está autorizado, Fortaleza, 370 nível, via Pesulu 19 até Bangu, após, conforme o plano, a decolagem da 10, saída Momo, transição frote, a primeira curva é à esquerda, o controle 119 decimal 8, transponder 5427. Está correto, voo no 236, reporte que o pushback é acionamento. Reportará no 236. Salvador, voo no 645, informação Oscar para a Vitória. 45, autorizado Vitória, o nível 360, via Alta Zulu 44 até o destino. A decolagem é da 10, saída da El Leda, aguarde o fixo de transição, o controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5426. Para Vitória 360, Brasília 44 da Vitória, 510 da Euleda, guarda a transição 398, controle acena 5426, voo 645. Correto, voo no 645, chame para o pushback acionamento. Para a porção 2. Pouso em qual parte de Salvador? Atenção à cabeceira da 17, pátio 04, se autorizar, corredor interlago, rotatória. Conhece o aeródromo? Afirmativo. Vitória para a gente autorizada DCT, cabeceira 17. Vento 150 graus com 5 nós, informe na curta da cabeceira. DCT 17, informará na curta, Hotel Juliette Romeu. Juliette Serra, estado pouso autorizado, cabeceira 17, pistão 17, vento 150 graus, 62 graus. Autorizado pouso 17, é o Hotel Juliette Romeu. Hotel Juliette Romeu, tem outro estilo que é o Hotel Juliette Serra, consegui aqui. Então o nosso da companhia, o outro do outro, Dolphin, grato. É isso mesmo. O fixo de transição é bidreve. É, informe se eu posso ir no banco de dados. Positivo, sim, sim. Sim, o senhor possui? Possui, afirmativo. Já pode bidreve, boa. Bidreve, o senhor intercepta o peso Lu 44. Ok, obrigado então. Nada. estacionar no ponto 4, frequência livre. Boa noite. Pushback de aceleramento, voo no 645, portão 2. Autorizado, voo no 645 e chame táxi. Vai, vai. Tanto 3283, autorizado Brasília. O nível é o 360. Via peso Luno 7, até Apino, após direto. A decolagem é da 10, saída Arbor, após Arbor Elefa. O controle 19.8 e o transponder é o 5440. 283 Brasília, nível 360, Dr. Zulu 17, Aquino, após direto, escola 10, árvore Elefa, 1198, controle, 5440, responde, 3283. Tá pronto com o push? É o voo 1-2. Autorizado, voo 1-2-3-6, reposta táxi. Solo América 230, boa noite. Boa noite, 230, prossiga. América 230, no PAD 3, posição 1. Autorização de repasse para o PAD principal. O portão número 11. Está autorizado o reboque, reporte para ingressar no pátio principal. Contará no pátio principal, o América 230. A 259, no portão 9, pega para nós. Salvador, Oceania 259. Oceania 259, aguarde um momento para o push. A aeronave da Gol, portão 10, realizando o pushback. Esse é o número 2 no setor. E aguarda o número 2. Voo no 645, 3 a bordo, 3 horas e 40, galeão. Voo no 645, está livre o táxi, à direita no ponto de espera da 10, torre 1895. Direita, ponto de espera, 1895, voo 645. 645, pode parar no zero, pronto. Segura 645, autorizado a linha de decolar, pistão no zero. Vento 150 graus com meia dúzia de vento. A linha decola, vou 645. Alugo 1236, POB de 159, autonomia 3 horas e 5 minutos, alternando primário João Pessoa para o táxi. Copiado, 1236, está livre o táxi, pelo pátio Índia. O ponto de espera da 10, chame a torre. 1895, boa viagem. Teve a pátio Índia, ponto de espera. 1295, 1236, tchau. Chame a 1259. A aeronave da Gol vai iniciar o táxi agora. Assim que a mesma passar através do gate 9, coordene com a equipe de solo, inicie o push e chame táxi. Pode a passagem do 737 da Gol, está autorizado e chamará para o táxi coordenando a passagem do colega. Decolou alto 22, controle em 1 no 98. Controle 19 8, obrigado, boa noite. Agora está 3283, você deve estar acionamento no portão 3. 3283, aguarde um momento. A aeronave da Oceania vai iniciar o táxi agora partindo aqui do gate 9. A previsão mais 2 minutos. A aeronave escuta, obrigado. Tempo 54, autonomia 5 horas e 10 minutos e ordem a Galeão. Copiado, Oceania 259, está livre o táxi pelo pátio Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera, chama a torre 1895. Obrigado, ponto de vista. Cliente. O América 230, é o solo? América 230, proceda. O senhor já iniciou o reporte, confirme? Afirmo. Se reporte para ingressar no pátio principal, temos um Airbus taxiando pelo mesmo. Sente, reportará para ingresso no pátio principal e sente do Airbus aí, o América 230. Brasília, São 3283. Salvador, São 3283. 3283, prossiga. Já podemos iniciar aqui no portão 3? Em mais 30 segundos, a aeronave da Avianca vai passar agora no través do 03. Assim que a mesma liberar o pátio na Índia, o senhor coordena com a equipe de solo e inicie o push, chamando o táxi posteriormente. Ah, ok, obrigado, posso. A passagem da aeronave na retaguarda inicia em coordenação, chama o táxi do 3283. Firmo. Meia, controle, 1198, morro. Salvador, Oceaner 6259, ponto de espera da pista 10, pronto. Oceaner 6259, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 160 graus, 069. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, Oceaner 6259. Gol 1705, baixado e checado. Boa noite. 705, continua a aproximação. QNH 1018. Vento 1 no tipo 0 grau, 069, aguarde pista livre. 1018, aguardando. 70. América 230, próximo à entrada do pátio principal. Autorizado, América 230. Reporte no término do reboque. Você reportará no término na posição 11, o América 230. 1210, gol 1710. Salvador, 3283, táxi 115, 3 horas, Uberlândia. 3283, está livre o táxi à direita no ponto de espera da 10, torre 1895. Direita 1895, ponto de semana, viu? Estação Vazulo, boa noite. Estação 32 escrito. Ponto de altitude 10, está pronto. Visual com aeronave na curta final. Estação 3283, após aeronave na curta, ali mantém 10. Estação 3283, após aeronave na curta, ali mantém 10. América 230 na posição 11, lembrando a frequência, boa noite. Gente. O meu papai de essa parte chama em 119 da última 8. Salvador 2317. Informação ótica para autorização. 397 para o Galeão Aguarde 4. Aguarde os votos, 397. Copia? Não, cópia da 3197. Falando Galeão, 360 autorizado, via novembro 857, levando a 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi, 1198 contra.